Vamos, irmãos, abrir a palavra do Senhor em Apocalipse, capítulo 3, do verso 1 ao verso 6. Ao anjo da igreja em Sardes, escreve: estas coisas diz aquele que tem os sete Espíritos de Deus e as sete estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Senhor Jesus Cristo disse que sua igreja seria edificada sobre a rocha e que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Mateus capítulo 16, verso 18. Com estas palavras, o Senhor Jesus Cristo garantiu o sucesso da igreja em defender-se e em dominar as fortalezas adversárias através dos tempos, até a sua vitória final. Porém, através das Escrituras Sagradas, a igreja é também advertida contra o perigo da apostasia. Palavra que significa rebelião, abandono, divórcio e deserção. A igreja carece de especiais cuidados. Por isso, nesta revelação que Deus deu ao apóstolo João, ele escreve aos anjos das igrejas e às igrejas, havendo escolhido sete igrejas da Ásia, que eram conhecidas do apóstolo João e que também certamente o conheciam e sabiam da sua situação como exilado numa ilha próxima chamada Patmos. Nestas sete cartas introdutórias ao livro de Apocalipse, o Senhor atribui aos anjos, isto é, pastores, presbíteros, e às igrejas como um todo, grande responsabilidade. Com relação especialmente à igreja em Sardes, nós verificamos que o exame que Cristo fez daquela igreja revelou que a igreja em Sardes estava prestes a morrer. Com isto, nós confirmamos que uma igreja pode morrer. Também tomamos conhecimento de que uma igreja morta pode parecer viva, mas em Terceiro e último lugar, nós também tomamos conhecimento de que uma igreja morta pode reviver. O exame de Cristo revelou que a igreja em Sardes estava à beira da morte. Isto significa que uma igreja pode morrer. Conheço as tuas obras, disse o Espírito à igreja em Sardes. Tens nome de que vives e estás morto. Um verdadeiro crente está sujeito a enfraquecer-se profundamente na fé. Porém, jamais perecerá eternamente. Diversas passagens da Escritura Sagrada nos dão esta garantia. Mas a Escritura Sagrada nos responsabiliza individualmente com a verificação do nosso estado em relação a Deus e a respeito da nossa situação. Quem está em pé, cuide para que não caia, advertiu o apóstolo Paulo em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 12. Contudo, uma igreja pode enfraquecer-se tanto ao ponto de até mesmo morrer. A morte de uma igreja, não estamos nos referindo à igreja como um todo, mas a uma porção específica, a uma igreja em um local, a uma igreja de um determinado tempo. A morte de uma igreja pode acontecer em um processo de muitos anos, mas também pode acontecer muito prematuramente, como estavam ameaçadas as igrejas da Galácia, quando Paulo lhes escreveu uma carta urgente. Gálatas capítulo 6, capítulo 1, versículo 6. Mas a igreja em Sardes estava morrendo prematuramente. O apóstolo João, seu mais provável fundador, ainda estava vivo, ainda que bastante idoso. Tão grave era a situação da igreja em Sardes que sua morte fora dada como um fato. Capítulo 3, verso 1. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. As igrejas nesta porção de Apocalipse são comparadas a candeeiros. Versículo 20 do capítulo 1. Quanto ao mistério das sete estrelas que vistes na minha mão direita e aos sete candeeiros de ouro, as sete estrelas são os anjos das sete igrejas e os sete candeeiros são as sete igrejas. Igrejas aqui são comparadas a candeeiros, porque igrejas são lugares de luz, onde há uma igreja, há um candeeiro. E aqueles que formam a igreja desfrutam desta luz. Mas também aqueles que estão ao redor da igreja, aqueles que preenchem os lugares ao redor da igreja ou de uma igreja, também recebem os benefícios da presença de um candeeiro, uma porção do corpo de Cristo que traz luz àquela localidade. Mas quando uma igreja desfalece e morre, a luz se apaga no lugar onde ela está. A luz se apaga para ela mesma. E a luz se apaga para aqueles que estão ao redor dela. No capítulo 2, verso 5, na carta à igreja em Éfeso, o Senhor diz: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, se não venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. O lugar onde a igreja de Éfeso estava, estava correndo risco de perder o seu candeeiro. A cidade de Éfeso estava correndo risco de perder o seu candeeiro. E aquela comunidade cristã, aquela porção do corpo de Cristo, aquela igreja, estava correndo risco de perder a luz de Deus. Quando muitas igrejas morrem, seja em uma nação, seja em uma época, como acontece conosco, que aqui estamos, no Canadá, precisamente é uma nação onde muitas igrejas já morreram e continuam morrendo outras. Quando muitas igrejas morrem, espessas trevas se fazem. Mas além disto, além do fato de que uma igreja pode morrer, perder completamente a luz do conhecimento de Deus, nós sabemos que uma igreja morta pode parecer viva. Conheço as tuas obras, disse o Senhor à igreja em Sardes. Tens nome de que vives e estás morto. A igreja tinha fama de que vivia. A própria igreja não se reconhecia uma igreja em processo quase final de morte. E certamente até outros que estavam ao redor dela poderiam considerar uma igreja viva. Outras igrejas talvez a considerassem também uma igreja viva. A morte de uma igreja é dificilmente perceptível. A morte de uma igreja é como certos tipos de câncer. Não se sabe, até que seja muito tarde, até que alguém esteja à beira da morte. A igreja deixa de ser igreja sem ser religiosa. Ela deixa de ser cristocêntrica, embora permaneça cristã. Ao contrário do que a maioria cega do próprio povo de Deus pensa, a igreja morta tende a ganhar gente ao invés de perder. Por algumas razões muito claras. Em primeiro lugar, nós podemos citar o fato de que ela esconde o escândalo da cruz e passa a oferecer o que o mundo quer. Os gregos pediam sabedoria e os judeus pediam sinais. A igreja que está morrendo, ela esconde o escândalo da cruz. Ela para de pregar o evangelho, o cerne das escrituras sagradas, e passa a dar ao mundo o que ele quer: sabedoria e sinais. A igreja que está morrendo, a igreja morta, tende a atrair muita gente, porque ela passa a ser uma realizadora de sonhos. ela passa a prometer e a oferecer poder e prazer. A igreja que está morrendo ignora exortação. A igreja que está morrendo não fala nada contra o pecado. A igreja que está morrendo esquece a lei de Deus. Não lê, não lembra a lei de Deus. A igreja que está morrendo não pratica disciplina. Por estas razões, entre outras, de fato ela não tende a perder gente. Ela tende a conservar e ganhar pecadores mortos espiritualmente. O caráter visível da igreja que está morrendo cresce em detrimento de seu caráter invisível. A igreja que está morrendo acumula bens materiais, se dedica a construir templos imponentes, bem ornamentados, atraentes, se dedicam a cultos de performance, de apresentação e de grandes apresentações. Exemplos disto são o catolicismo romano. Porventura, como religião, como organização, o catolicismo romano morreu depois de 500 anos da Reforma? O catolicismo romano parece vivo, ativo. É uma organização forte, poderosa, influente e que exerce fascínio sobre milhares e milhares de pessoas. A igreja evangélica contemporânea também está repleta de denominações e igrejas que estão morrendo, que estão mortas. Algumas já perderam completamente o candeeiro, pois a palavra de Deus não é de fato o centro de suas vidas, não é o centro do culto. A palavra de Deus não é mais exposta, não é mais desejada. Uma igreja morta não é absolutamente uma igreja enterrada, mas é uma igreja transformada em uma próspera comunidade religiosa que encontrou um modo de sobreviver. Simplesmente escondendo o escândalo da cruz. Simplesmente não considerando mais o culto como um encontro de Deus com o povo com o qual ele fez aliança, mas transformando-o num atraente entretenimento. Um dia o Senhor virá contra a igreja morta. Como nós encontramos advertências em algumas destas cartas introdutórias ao livro de Apocalipse. Sim, um dia o Senhor virá contra a igreja morta, porque a igreja morta é poderosa, a igreja morta é atraente, a igreja morta é muitas vezes convincente. Enfim, a igreja morta é altamente enganadora. Por isto, um dia, o Senhor mesmo virá contra a igreja morta em juízo. Em muitos casos, somente um juízo de Deus pode enterrar uma igreja morta, pois o diabo, ele sustenta as igrejas mortas, ele engana as igrejas mortas, ele tem interesse nas igrejas mortas. Irmãos, no tempo em que este livro foi escrito, lugares que outrora haviam sido centros de pregação do Evangelho, de difusão da esperança messiânica em todo o mundo, haviam recusado o Evangelho de modo a serem chamadas no livro de Apocalipse de sinagogas de Satanás. Então, irmãos, elas sobrevivem, assim como o catolicismo romano, que está tão distante das escrituras sagradas, sobrevive como uma poderosa organização religiosa e cristã. Mas em terceiro e último lugar, irmãos, esta pequena carta à igreja em Sardes nos revela que uma igreja morta pode reviver. Ser vigilante consolida o resto que estava para morrer. Verso 2 do capítulo 3 de Apocalipse. Porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão e não conhecerás o dia, não conhecerás de modo nenhum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. E prossegue: o vencedor assim será vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Há um resto, como vemos, como lemos nesta pequena carta, há uns poucos que não contaminaram suas vestes, disse o Espírito do Senhor à igreja em Sardes. Como nos dias do profeta Isaías, havia um resto, um toco, uma semente santa. Apesar da igreja em Israel haver se corrompido tão severamente, ao ponto da nação ter se dividido em duas, ao ponto da parte norte da nação ter se corrompido tremendamente e por fim ter sido alvo de um duro julgamento da parte do Senhor, o profeta Isaías escreve à igreja de Deus em Jerusalém e Judá. Do verso 11 ao verso 13 está escrito: então disse eu, o profeta Isaías, até quando, Senhor? Ele respondeu: até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores e a terra seja de todo assolada, e o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Mas, se ainda ficar a décima parte, tornará a ser destruída, como terebinto e como carvalho, dos quais, depois derribados, ainda fica o toco. Assim, a santa semente é o seu toco. Ainda que o Senhor julgue a igreja em uma determinada época, ou em uma determinada nação, a tal ponto de sobrarem poucos fiéis, pequenas, talvez uma muito pequenina igreja, este resto, este toco que resta numa grande floresta que foi derrubada, é a pequena semente que Deus usa para levantar, para reavivar a sua igreja. Mas isto só acontece quando estas advertências são finalmente acolhidas. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Capítulo 3, verso 3 de Apocalipse. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Irmãos, a coisa mais preciosa que a igreja tem é o que ela tem recebido e ouvido. Não é o edifício que ela possui. Não é o prestígio social que ela porventura possua. Nem é o número de membros que ela tem. A coisa mais preciosa que a igreja possui é o que ela tem recebido e ouvido. O que é isto, irmãos? É a palavra de Deus. Este é o maior patrimônio da igreja. É isto o que faz nascer uma igreja. É isto o que faz nascer uma nova criatura. É isto que sustenta a vida do crente individualmente. É isto que sustenta a vida de uma igreja. É isto que sara, cura uma igreja. É isto que ressuscita uma igreja que está à morte. O que ela tem ouvido e recebido. Ou seja, a palavra de Deus. Não há esperança de vida para uma igreja que tem abandonado a palavra de Deus. Para uma igreja que tem conduzido a palavra de Deus a um lugar secundário. Para uma igreja que tem escondido a palavra de Deus, que tem escondido o escândalo da cruz. Não há esperança de vida. Para uma igreja que tem escondido a lei, a santa lei de Deus, não há esperança de vida. Para uma igreja que tem escondido qualquer parte de todo o conselho de Deus, de toda a revelação de Deus na Escritura Sagrada, não há esperança de vida. Porém, a própria palavra de Deus é a esperança de cura, de vida para a igreja. A palavra de Deus é tão importante que estas cartas são dirigidas aos pastores da igreja, aos pastores presbíteros da igreja, que são aqueles homens que têm como característica essencial conhecer a palavra de Deus, para que dispensem a palavra de Deus para as suas famílias, para que dispensem a palavra de Deus para os mais jovens, para os recém-nascidos na fé. E eles aqui são chamados de anjos e são tipificados na figura de Cristo glorificado no primeiro capítulo de Apocalipse. Estes pastores são tipificados por estrelas. Estrelas trazem luz. Pastores e presbíteros devem ser homens que conhecem a palavra de Deus para que continuamente estejam trazendo luz no meio do povo de Deus. E as próprias igrejas, o que elas são? Candeeiros. Elas estão repletas, devem estar repletas de luz, elas devem ser luz para si mesmas e para a sociedade no meio da qual estão inseridas. No verso 3 está escrito: guarda-o e arrepende-te. Isto quer dizer, recebe como tesouro, como o tesouro mais precioso, a palavra de Deus. Conserva na sua vida a palavra de Deus como a mais preciosa dádiva que nós possuímos aqui nestes dias. Guarda a palavra de Deus como tesouro. Preserva a palavra de Deus como seu bem mais precioso para esta peregrinação até que o Senhor volte. Guarda, recebe com gratidão, recebe com cuidado a palavra do Senhor. Dá a ela o valor que ela merece. E arrepende-te. Responde à palavra em humildade. Responde à palavra em obediência. É assim que a igreja é curada. Assim é que a igreja é vivificada. Isto, hoje, implica em abandonar o templo oco que a igreja morta construiu, com seus diversos altares e ídolos dedicados ao prazer, à vontade do homem, e não ao prazer e à vontade de Deus. Abandonar estas comodidades, estes ornamentos, estes entretenimentos, estes espetáculos, estes showmen, homens e mulheres espetaculares que têm atraído e agregado pessoas às igrejas mortas. Abandonar o business ministries, isto quer dizer, esse ministério negócio que a igreja tem erguido em nossos dias. O que é que caracteriza uma igreja viva? Uma igreja viva é uma igreja que não precisa de respiração artificial. Ou seja, ela não precisa desses ornamentos, ela não precisa dessas comodidades, ela não precisa desses entretenimentos, ela não precisa desses espetáculos, ela não precisa de homens ou mulheres espetaculares, ela não precisa deste comércio agressivo que se confunde com a igreja em nossos dias. A igreja viva não precisa de respiração artificial, ela se satisfaz no culto simples e bíblico. Ela se satisfaz e cresce na sincera e intensa comunhão entre os crentes. Lembremos-nos de Atos capítulo 2, do verso 42 ao verso 47, como viviam os convertidos, perseverando no culto ao Senhor, perseverando na sã doutrina, perseverando nos únicos sacramentos instituídos por Deus, perseverando na comunhão, na ajuda, na ministração dos dons de Deus entre os membros da própria igreja. Isto pode significar, este arrependimento pode significar ter de nos separarmos. Como um dia igrejas tiveram que deixar sinagogas, como um dia igrejas cristãs tiveram que deixar o catolicismo romano. Concluindo, irmãos, a igreja contemporânea está morrendo. Quantas igrejas ainda sobrevivem através dos seus aspectos essenciais somente? Aqueles aspectos biblicamente ordenados: adoração, ensino e comunhão. Segundo os próprios especialistas em crescimento de igreja, são os acréscimos, as estratégias humanas que têm determinado o sucesso de igrejas. O culto show, a pregação positivista, sinais miraculosos, uso de técnicas comerciais, psicológicas e sociológicas. Tudo isto tem sido fundamental para o crescimento da igreja contemporânea. Igrejas estão morrendo, e em seus tenebrosos vales de ossos secos estão surgindo verdadeiros complexos de entretenimento. Igrejas estão hoje parecendo cada vez mais com grandes shoppings, onde as pessoas vão para se divertir, onde as pessoas vão para fazer compras. Alguns destes se tornam grandes shoppings, grandes centros complexos de entretenimento. Porém, irmãos, somente o Espírito de Deus, através da pura e simples palavra de Deus, poderá trazer vida a uma igreja morta. No Salmo 119, versículo 25, o salmista assim se expressa: a minha alma está apegada ao pó, vivifica-me segundo a tua palavra. Esta deve ser a nossa oração, como membros da igreja do Senhor Jesus Cristo. Vem, vem, Senhor Jesus, livra este resto da sua igreja e completa aquela inumerável multidão de toda língua, tribo, povo e nação. Ou então, vem, vem, Espírito do Senhor, e aviva a tua igreja.